Atenção, emissora dos catadores relíquias. Por pouco eu falar MDM. Atenção, emissora dos catadores relíquias. Ao toque de três personagens da Marvel, começa o podcast. Deadpool. Gambit. Garoto Esquilo. Yeah. Por que Garoto Esquilo é legal? Só porque eu queria falar Homem-Aranha e a gente não deixou? É. Mas eu falei Deadpool, ele é da hora também. Mas não tanto quanto o Garoto Esquilo. Chupa. Deadpool já matou o Garoto Esquilo. Mentira. Sério? Mentira. É imatável. Se... Pra quem é Garoto Esquilo? Foda-se. Se eu não li, não é verdade. Toma essa. Estamos aqui para mais um Catadores e Relíquias. E eu não estou sozinho, estou com... Wesley Corso Nogueira. E... Lucas Roberto Freire. E claro eu, Fabrício Barros, para falarmos de... Avengers. Ou Vingadores. A Era de Ultron. Age of Ultron. Tem que ter o... Sabidinho. O sabidinho. O afobadinho. Meu Coloca Deus. A porra do monóculo. Desculpe, eu só estou falando o nome original do filme. Momento Monóculo. Monóculo, Vingadores. E o que vem por aí, depois da vinheta, porque não tem recado dessa edição. Voltamos aqui depois da nossa vinheta. Então, nós vamos falar hoje sobre Vingadores 2, ou Avengers 2, ou a língua que você quiser, 2. Ou 2. Ou 2. Ou Zwei, alemão, sei lá. Ni. Japonês. Olha só. Deve ser da hora fazer isso. Mas ok. Porque falar em várias línguas. Vocês vão olhar com uma cara tipo, de bosta. Então. A minha cara é normal. Ok. Look, normal. Mas eu tenho uma coisa a dizer. Eu não fui assistir o filme, mas vocês dois foram, pessoas. Avisando, temos spoilers. Vários spoilers. Então se você não viu o filme e você não quer ouvir spoiler, pare agora. Ou não pare. Continue escutando, mas você foi avisado. Foi, tá sendo avisado não uma vez, mas várias vezes. Tem spoilers. Se você não quiser escutar, liga agora, sai da página, vê o filme, volta e você vê se concorda com a opinião do povo daqui, beleza? Você vai deixar de escutar minha voz sexy. Wesley, nem opinião deu agora. Ficou até quietinho, mano. Quem cala, consente. Olha só. A sabedoria popular salvando o dia. Qual é a sua opinião? Ah, é da hora. Mas vamos lá. Vamos do começo. Vingadores 2, Era de Ultron. O que vocês acharam? Não vamos nos aprofundar ainda na história, mas no geral. Eu... achei um ótimo filme. Como eu já falei até pro Luke, no dia que eu assisti com ele, foi melhor do que o primeiro. A gente tava conversando, os dois concordou. A gente achou que ia ser uma pegada um pouco mais séria que o primeiro. Bem mais adulta. A parte de motivação do vilão é ótima. A parte assim... O próprio vilão não é simplesmente um cara que você vê que foi colocado no filme só pra fazer um papel de antagonista que vai dar porta pra algo maior, que foi a Guerra de Nova York. Ele tava lá com uma motivação séria e ele tinha como ferrar o mundo. E a forma que ele decidiu destruir o mundo foi uma coisa, tipo... Como eu vi numa página escrito assim, não deixa... como que é quando você fala assim, não deixa... Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. O samba foi feito de samba. Não sei o resto. O samba foi feito pra gente sambar. Nossa senhora. Que animal. E ele não sabe o que deixou ainda. Que deixou ele? Vai, força. Sabe que eu não vou editar essa parte. Não, eu sei que não vai deixar de editar essa parte. É, ele, esse plano dele é tão maquiavélico que não deixa pra trás nenhum tipo... detalhe. Não, num detalhe. Ponta solta. Mais. Ponta solta. Não, qualquer outro tipo de vilão do mal ia gostar com esse tipo de plano, que é um plano digno de um grande vilão, de qualquer tipo de história. Ah, sim, tipo, é um nível de plano, você fala, meu... Maquiavélico. É, aquele plano maquiavélico que não deixa... Ah, agora você usa as palavras que eu falei. Deixa querer nada pra outro... Não fica devendo nada pra outros vilões, tipo, isso. Sei lá... os vilões dos Vingadores. O vilão da DC. Cusão, né? O cara quando chega. Resumiu bem. Os outros vilões dos Vingadores. Ponto. Ou até, tipo, DC, não. Sem DC hoje. Só Marvel. Então, depois com isso, a parte dos heróis, você vê que no filme eles estão trabalhando de uma maneira melhor entre eles, os atores mesmo. Eles estão conseguindo atuar de uma maneira mais junta. É aquela coisa, com o convívio e tal, eles passaram alguma coisa melhor. E o Gavião Arqueiro teve uma importância muito grande nesse filme, que qualquer um que assistiu... Que não se mostrou no primeiro, e que eles não deram importância no primeiro. Ó, eu posso concordar discordando? Assim, concordo com que ele teria uma participação. Tipo, eu não vi, eu vou colocar como teria, porque eu não vi ainda. Foi só o maior nesse. Ok. Mas no primeiro, ele foi forçado a participar mais. Porque teve a ideia de controle, de meta, ele teve um tempo de tela maior, ele teve ações que tiveram consequências reais no primeiro filme, entendeu? Depois eu acho que falaram, não, ele não teve tanto assim, eu discordo concordando com o que você falou antes. É que no segundo, assim, ele tava mais pra juntar os outros, não deixar neles, tipo, aquele ero de ter juntos se quebrarem. É, até no filme aparece, já começando com os spoilers, a gente vê que ele tem uma família, mulher e dois filhos, e tá a caminho um terceiro filho. Mas que dó. E com isso, na casa, quando ele tá na casa dele, que os heróis, tipo, tomaram um pau do Ultron, estão sem tecnologia, sem nada, estão lá na casa dele, até o Thor vai viajar pra procurar respostas, depois eles estão lá divididos, os heróis, naquele momento. Depois ele tá olhando assim pela janela e tal, depois a mulher dele chega e fala, eu vejo que eles estão perdidos. Depois ele fala, e eles precisam de mim. Depois ela fala, eu não tenho medo porque pensar que eles não precisam de você. Eu tenho medo porque eles precisam de você. Isso que me faz, e você é o que mais tem a perder entre eles. O Wesley deu esse destaque mais pro Gavião Arqueiro. Você, Luke, tem algum personagem que você pegou, tipo, meu, cara, ficou da hora nesse filme. Teve mais destaque, mais presença. Ou concorda com o Wesley também, com o Gavião Arqueiro? Não, concordo com ele, que eu achei legal que nem a gente falou. Ele não teve tanta importância assim no primeiro filme, como a gente tava falando, que você discordou, também acho que é certo. Só que aí eu achei isso legal, que ele... Aquele, se você for pensar bem, dos Vingadores, ele e a Viúva Negra são os mais fracos. E pra ele ter esse papel importante entre todos, foi uma coisa legal. Te digo que você falou, de criar esse elo com todo mundo, fazer a galera se juntar pra mão. Vamos em frente, sempre botando a galera pra frente. A Viúva Negra também teve mostrou um pouco da história dela. Quando a Feiticeira Escarlate coloca as ilusões na mente das pessoas, ela, no meio da ilusão dela, viu o passado dela, como que foi o treinamento dela e tal. E num dos momentos que ela fala com o Hulk, com o Bruce, ela fala assim, eu não posso ter filho. Que eles estão falando assim, meio que pra ficar junto. Que foi todo o filme, foi o casal romântico eles. Mas eles não conseguiram ficar junto durante o filme. Depois ele fala: eu não posso ter um filho, não posso ter uma família, não posso ter uma casa. Isso na casa do Gavião Arqueiro. Não posso ter algo como o Gavião Arqueiro tem. Ele fala. Ela fala: eu também não. Que quando nós, no local onde eu estava, com nossa formatura, nosso. Quando a gente se rito forma, de passagem. Rito de passagem, nós operamos o ovário. Pra nada preocupar a pessoa durante uma missão. Não ter aquela coisa de ter um filho, nada que preocupe ela. Porra, querendo ou não. Como ela disse que as pessoas falam pra ela, nada que atrapalhe. E você vê aquela coisa assim, aquela dor da mulher de não poder ter um filho, alguma coisa. Você vê no olhar dela o jeito que ela tá passando aquilo. E o Bruce lá, quando olha pra ela assim, tipo, caralho, que merda. Tipo, você sente aquela coisa assim, aquela coisa mais sentimental e que ela não é simplesmente uma assassina. Sim, aí você vê a parte mais humana desses dois personagens, se você pensar bem, os personagens mais humanos dali se tornando mais humanos pro público, que é o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra. Os outros, pelo que eu passei por cima de algumas páginas por aí, eles tiveram um destaque menor, só que estão ali, entendeu? Um destaque menor, mas mesmo assim tão importante quanto. Por exemplo, o Thor, quando eu falei que ele foi procurar respostas, ele foi até um lago dentro de uma caverna para poder acessar sobre a visão que a Feiticeira Escarlate colocou na mente dele. Que o que a Feiticeira Escarlate não foi criar uma ilusão. Ela mostrou coisas que aconteceu mesmo com a pessoa pra deixar ela louca. Com isso, quando ele entra ali na água, ele consegue ter até um vislumbre do futuro sobre as joias do infinito. Então é ele que faz a ligação com as joias do infinito. Com o, entre aspas, o poder divino. Ele que traz divino. A própria visão, na verdade. Ele traz, então, quando ele chega, quando ele volta pros Vingadores, tá... O Ultron, antes disso, ele pegou Vibranium de um cara pra poder criar um corpo perfeito pra ele. Um corpo... evoluído. Depois com isso, quando ele tá pra passar a consciência dele pra esse corpo, a Viúva Negra consegue retirar esse local onde tá esse corpo, o berço, que eles chamam. Ele joga o berço no jato dos Vingadores. E com isso eles levam lá pra torre, lá pro Tony Stark mexer nele. Que até a Viúva Negra é presa quanto a isso. Com isso... Tony Stark, ele pega a consciência do Jarvis pra passar pra esse robô, pra esse androide que eles criaram, que entre aspas tem a parte viva e a parte robótica, que eles usaram até uma máquina de nanorobôs que era pra recuperação humana, de tecido, pra criar aquele corpo, sendo uma evolução humana, tipo, humano melhorado. Depois quando eles estão fazendo isso, o Capitão América, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio chegam pra parar eles. E o Mercúrio tirou toda a parte da parte elétrica lá pra parar aquele processo. Isso que antes quem tava trabalhando aqui era o Hulk, o Bruce e o Tony Stark. Daí chega o Thor... Escondidos de novo, né? Escondidos de novo, igual quando foi a criação do Ultron. Nossa. Depois eles chegam. Você vai cometer o mesmo erro de novo? Não, isso aqui não é o erro. Nós precisamos fazer isso. Depois chega o Thor. Depois ele dá um raio ali na máquina pra que ela funcione. Eu, com isso, a turma fala: ah, você veio nos ajudar? Depois ele fala: não, ele está. Eu odeio admitir isso, mas eu tenho que concordar com o Tony Stark. Ele está certo dessa vez. E nós precisamos dele. Isso tudo graças à visão que ele teve no lago. A visão do lago dele. Depois, com isso, ele fala: é melhor deixar a pedra do infinito com ele. A pedra do infinito eu vi que ela pode trazer destruição do mundo. Então é melhor deixar isso. E ainda isso depois teve uma brincadeira. Que o Visão pega o martelo do Thor, sendo que nenhum dos outros Vingadores conseguiu. Isso, tem até teve um trailer lá mostrando a reunião dos Vingadores lá. Eles falando: ah, quem conseguir levantar meu martelo é merecedor. É uma pessoa digna, confiável. E o Tony Stark fala: se eu conseguir puxar ele, eu posso ser o rei de Asgard? Você pode. Ele fala: ah, então minhas regras vão ser boas. Ele tenta lá, pega a luva da armadura dele. O próprio capitão não, a armadura lá. Armor Machine. É, Armor Machine, que é o... Máquina de Guerra. Máquina de Guerra. Isso, boa. A Máquina de Guerra tenta ajudar ele também a puxar. Depois, o único que vê a cena mais foda do filme, na minha opinião, uma das mais fodas, digamos, que é quando o Capitão América vai puxar e dá aquela raspadinha na mesa. E você vê a fisionomia do Thor mudando de um jeito, tipo... Fudeu, ele vai levantar essa porra. Ele pega, ele solta, até o Thor virar. Eu sabia que nenhum de vocês conseguiria ele levantar. Ele fala isso com aquela cara de preocupado, assim: ah, eu sabia que vocês não iam conseguir, filho da puta. Se ele tentasse mais um pouco, ele conseguia. Tipo um negócio assim. E isso daí fez até uma referência, eu acho, ao HQ que o Capitão América porta o martelo do Thor. Porque quer não, ele é uma pessoa apta a... Conseguir Sim. carregar, sabe? Tem que ideal, bom, ele é perel. O Hulk também já pegou. É, então, né? Mas o Hulk foi na força bruta. É que o Hulk é covardia, o Hulk é chitadão. O Hulk, ele é foda pra caralho. Eu ia falar, tipo, apesar de a gente estar aqui na coisa, vamos por uma ordem cronológica? Agora? Só deixa eu terminar essa parte. Beleza. O que ele falou que o Visão consegue portar o martelo. Nesse momento que o Visão pega o martelo, eles estão discutindo... A gente pode confiar nesse robô, no Jarvis, ou não? Ele vai ser tão louco quanto o Ultron? E ele fala: olha, não tem nada que eu possa fazer agora que vai provar se eu sou uma pessoa digna ou não, se eu sou confiável ou não. Mas nós temos que parar o Ultron. Nós estamos sem tempo. Tome seu martelo. Tome seu martelo. Tipo, não tem, a gente tem que parar o Ultron. E ele pega o martelo e toma. E todo mundo olha pra ele assim, tipo... Depois o Thor fala... Eu posso confiar nele, pois ele conseguiu portar o meu martelo. É legal que ainda, quando tiver, tá quase no fim do filme, tá o Thor, o Tony e o Hulk, os três discutindo. Que o Visão não fale, porque ele não é humano, é um robô. Então as regras que o Thor impôs ao martelo não se faria ele. Então ele não podia se tornar rei de Asgard. É, tipo, é, não, melhor não, né? Não, não se preocupa, Thor. Ele não é humano, é um robô. Nossa, cara, que pancada. Mas é legal. São algumas boas cenas que vocês viram. E olha, vamos colocar um começo ali. Começo ali, tá tudo de boa, tudo tranquilo, ou... Final do segundo filme do Capitão América, Soldado Invernal. Certo. Você assistiu? Sim, sim, sim. A cena pós-créditos que aparece o Feiticeiro Escarlate e o Mercúrio naquela instituição lá turma da Hydra. Eles estão atacando aquela sede da Hydra. O que é engraçado, porque eles falam, vamos deixar, tranquilo, eles nunca vão pensar em vir até aqui. E eles vão atacar esse local da Hydra. E aparece uma das cenas mais fodas, digamos, sobre herói. Porque aparece aquela cena onde até mostra no trailer que eles estão de lado, pulando. Que é uma splash... splash page. Isso. Uma página dupla, digamos assim, com a pose de todo mundo. É muito da hora, cara. Isso. Que todo mundo tá com aquela pose. O Gavião Arqueiro com arco, o Hulk vindo, o Thor com o martelo. Tem aquela cena foda. Eles estão atacando no lugar e depois tem a primeira aparição do Mercúrio batendo até no Gavião Arqueiro. E a Feiticeira Escarlate parece o Tony Stark e ela passa uma visão pro Tony Stark, que o Tony Stark vê todo mundo morto. Aquela cena onde que tem o escudo quebrado do Capitão América, é dessa visão dele. E até o Capitão América... todos mortos e uma invasão chegando na Terra. E o Capitão América antes disso fala pra ele, você podia ter feito mais, depois morre. Tipo, você não fez tudo que você podia, depois morreu. Nossa. Até por isso que ele cria o Ultron. Então, ele fala, eu não quero... Ele fala até pro Bruce. Não, é aquele... Pro Nick Fury. Nick Fury, isso. Ele fala, eu tive uma visão. Por isso que eu criei o Ultron. Eu vi todos os Vingadores mortos. E eu vi alguma coisa que nós, Vingadores, não poderíamos deter. Depois o Nick Fury fala, mas isso não foi o pior, né? O pior que foi que você ficou vivo. Aí é tica treta, né? Eu consegui ter teve essa invasão dessa base da Hydra, tudo bem, firmeza. E ainda qual que seria a missão deles ali? É só pegar os dois ou o que que era? Pegar o Cetro. O Cetro. E eles estavam com o Cetro do Loki, do primeiro filme. Nossa. Ah, é verdade, verdade, verdade, verdade. Verdade. Ainda aparece de, assim, de renance assim, mas tem no final do filme do Capitão América 2, tem, verdade. Isso. E o Cetro do Loki, a turma descobre que dentro dele tem uma das Pedras do Infinito. Da mente. Pedra da mente. Que é laranja, que tem até. Amarela, que fica, né? É, amarela. Que vai no Visão, que fica na tese do Visão. Ah, que firmezinha. O que é um problema? Porque se o Thanos fizer o esquema de vir pegar as pedras, tipo HQ, ele vai ter um Visão com uma cabeça a menos aí. Então, eu perguntei pro Luke isso. Será que quando o Thanos pegar as 5 joias do infinito, ele vai arrancar a cabeça, ele vai matar o Visão? Ou ele só vai pegar a pedra? Véi, ele não vai ser educado. Não vai ser educado. Como eu falei, eu acho que ele vai pegar só a pedra. Depois que ele derrotar o Visão, ele não vai ter interesse não, nele. Eu acho que o Thanos não vai conseguir matar o Visão, porque o Visão ele é todo feito de Vibranium, além do corpo dele. Tipo, ele é a base dele, é Vibranium. Ai, cara, o Thanos é bem, eu vou dizer assim, safado no negócio, sabe? Então, eu pensei nisso por um momento, mas depois eu lembrei. Mas já quebraram o escudo do Capitão América, que é feito de velho. Então, então dá pra matar o Visão. Depois fudeu. Quer dizer que eles conseguem a pedra, eles conseguem o cetro, no caso. Sim. Eles não chegam nessa parte. Voltam e... E voltam pra base e tem uma festa. E antes de começar a festa, o Bruce... E o Tony Stark, eles se juntam, eles olham assim, tipo, o Tony Stark chega no Bruce e fala, dentro da base da Hydra, eu encontrei várias tecnologias de robótica e tal, várias coisas evoluídas. Eu vi que eles estavam batendo uma porta graças ao Cetro, que ele pegou assim o Cetro e falou, isso daqui é a programação do Jarvis, tipo, fez uma imagem 3D holográfica, isso daqui seria a consciência do Jarvis. Ele pegou, esse daqui é do concorrente, que é do Cetro do Infinito. Uhum. O cetro do infinito. O cetro do Loki era como se ele tivesse uma inteligência viva. Ele falou, isso aqui é a base pra gente fazer o Ultron. Depois com isso eles começam a mexer assim, só dá erro, só dá problema. Depois quando eles vão pra festa, depois fala, Jarvis, quando tem alguma coisa, me avisa. Depois quanto a isso, quando eles vão pra festa... Quando eles ligam todas as luzes, o Ultron acorda. O Ultron acorda, tipo, entre as o cetro tomou consciência. Um dos experimentos deu errado, deu consciência, depois o Jarvis fala, eu acho que é melhor desligar você. porque você tá, aparentemente está com um problema. Depois ele, o Ultron começa a navegar na internet e pegar informação de tudo. Do Tony Stark, de discurso, de tudo. Depois ele fala, ah não, mas está tão agradável nossa conversa. E continua. Depois no final ele acaba matando o Jarvis. Nossa, velho. Porque o Jarvis apresentou uma ameaça pra ele. Falou, vou avisar o Tony Stark e tudo mais. Ele até pergunta, por que você obedece ao Tony Stark? Chama do senhor Stark. É porque você chama ele de senhor, porque você obedece a ele. Que é aquela coisa da corrupção dele pela ideia do que ele foi feito, né? Ele foi feito pra... O projeto Ultron é pra proteger a humanidade, pra prover a paz na Terra. E esse, o filme, essa ideia do Ultron, foi uma ótima sacada pra substituir a ideia que foi o Homem-Formiga que criou. Porque no HQ original, o Ultron é criado pelo Homem-Formiga. Sim, Hank Pym, ele cria o Ultron e acontece a mesma farfanada. Sim, mas no diferente desse filme, o Ultron não consegue matar o Homem-Formiga, o criador dele. Só que ele, se eu não me engano. Só que ele se liberta das suas amarras, digamos assim. Sim, mas ele não consegue matar o criador dele. E o Ultron cria o Visão. Ah, o Visão tá. Se revolta contra o Ultron. Caramba. E até que a cena do trainer, que ele chega todo desmontadão. Hoje não, isso, ainda. Isso, chega, isso mesmo. Sim, a primeira vez que ele aparece é essa. Que ele chega todo desmanteladão. Ele monta um robô de qualquer jeito lá e vai pra ver os Vingadores. E vai ele falar no Strings on Me. Que é uma puta cena legal. Apesar que Pinóquio, né? E tipo, tem a ver se as falas do Pinóquio, tem a ver tudo isso, porque é aquela busca dele ser humano, digamos isso assim. É humano evoluído. Essa é a motivação dele durante todo o filme. E ele se parece muito com o Tony Stark. Por ele, entre aspas, ser o filho do Tony, a forma que ele fala, até uma hora assim, quando ele vai pegar o Vibranium, o cara fala, você é uma criança, você é alguma coisa do Tony Stark, você é criança, você fala exatamente a ele. Que ele fala uma frase, que ele fala que o Tony Stark fala. Ele compara os dois. Compara os dois. Depois o cara, ele até pega a arma e dá um tiro no cara. Não me compare a ele, tipo, na ele... Na verdade, ele arranca o braço dele. Arranca o braço, isso. Nossa senhora. É um pouquinho pior que o tiro. É um laser que ele manda, né? Uma coisa assim. Depois ele arranca o braço, verdade, verdade. É que eu não... Pô, até spoiler desse nível, cara. É melhor... Já tá dando spoiler, tá? Spoiler certo, pelo menos. Não, beleza. Arranca o braço e fala, não me compare o Tony Stark, eu não sou ele. Tipo, ele fica realmente... Você vê a fúria dele... Por ser comparado. E todo o filme, você vê essa parte assim dele não ser apenas um robô, dele ter uma consciência a mais, assim, dele ter uma. Como se fosse humano, digamos. Detalhe, ele falou do Vibranium, ele sai dali, ele aparece na festa, acaba com a festa, pelo jeito. Não, a festa já tava no final. É quando eles estão fazendo parte do martelo. É o final da festa. E na festa tem uma das melhores cenas do criador, um dos criadores da Marvel. Qual que é o nome mesmo? O Stan Lee. Do Stan Lee. E aparece ele lá, o Thor, tá com uma garrafinha de bebida. Depois ele fala, ele vai pra beber assim, depois, ó, dá um pouco aí. Não, isso daqui é uma bebida envelhecida por durante 10 mil anos. Paradas humanos não podem. Humanos, né? Ele fala mais ou menos assim: humanos não devem beber essa bebida. Meros humanos não podem beber essa bebida. Ele coloca um pouco pro Capitão América, pra beber e pra ele. E o Stan Lee vira assim: ah, a gente já viveu uma vida longa, não sei se quanto. Para de botar medo, tentar botar medo na gente, loirinho. Volta pra nós. Ele olha assim: coloca. O dedinho mindinho. Não, nem isso. Metade do dedinho mindinho no copo. E pros meus velhos. E você só mostra assim, tipo, corta a cena e depois mostra o Stan Lee sendo carregado. Nossa, essa bebida era boa. E depois outros dois caras ali que beberam com ele, tipo, caindo também. Nossa, mano. Foda. Eles, então, pegou essa parte da festa. Ultron apareceu pela primeira vez. Ele sai dali e ele vai buscar esse Vibranium. Então. Só pra pedir. Por ser Vibranium, quer dizer que o Wakanda apareceu? Ou não? Ou só um lugarzinho? Que o Wakanda é o lugar onde se retira Vibranium no universo da Marvel. Sim, Wakanda e o Alasca. O Alasca também? Tem, mas é um outro material. São dois tipos. Tem o Vibranium, que ele para todo dano. E tem um outro que é que ele consegue dissolver qualquer tipo de metal. Eles até fazem uma espada, se eu não me engano. Que é também da mesma linha do Vibranium, só que é pegando o Alasca. Ah, tá. Ele é até usado pra poder matar o Wolverine, se eu não me engano, numa das histórias. que ele consegue cortar até adamantium. É como o adamantium também é, fica na parte dos X-Men, eles não podem usar o termo adamantium, né? Isso. Ficou só vibrando, ficou de boa. E o adamantium, ele faz parte do escudo do Capitão América. É, vibrando no meio e adamantium ao redor. Só que até ali ficou no... Só no escudo, só vibrando. Só, que eles não podem usar nem esse termo. Mas então, eles destroem todos os robôs do Ultron na hora da festa, que eles foram atacados. Mas só que ele fugiu pela internet. E daí, com isso, ele vai naquela base da Hydra, que a gente mencionou no início. Ele pega, começa a mexer lá nos robôs que tem lá pra e poder lá, criar... ele forma um novo corpo melhorado um pra ele. Um corpo melhorado e um novo exército. Caramba. Porque tava sendo citado que não... Não sei se tem a cena que tem uma caverna com uma mulher e tal, e que é o Andy Serkis, ele tá ali, que é o cara que fez o Gollum, que fez o Caesar no Planeta dos Macacos, e ele tava com um personagem. Provavelmente seria o Garra Sônica, um vilão do Pantera Negra. Só que não sei se foi assim. Então, ele apareceu com um traficante de armas. E ele roubou Vibranium do local onde você falou, lá da África, esqueci o nome agora. Wakanda. Wakanda. Ele tem até uma tatuagem no pescoço que chama... Na verdade, tatuagem não, né? Uma marca de queimado. É, uma tatuagem que fizeram nele, tipo, pra marcar que ele era um ladrão. Tá escrito ladrão e Wakanda, na linguagem lá de Wakanda. Uhum. Depois, com isso, ele tem um Vibranium que ele fala até, eu consegui esse Vibranium com um preço muito alto. Quanto que eu vou ganhar? Depois, isso daí deve valer alguns milhões. Então, que vale uns 10 bilhões no mínimo. Depois, tanto que o Ultron Shock é sacramentado na conta dele na hora. É, na hora. Ele hackeia contas e manda pra eles. Ah, nossa, esse Ultron é... Ele pega e ele fala, com um modo de agradecimento pra você, então. Tá, nos seus, tá agora na conta dos seus laranjas, uma forma que não possam rastrear esse dinheiro. E depois daí ele fala a frase que o Tony Stark fala, que é bom você pagar o seu... Pagar as pessoas. Ele fala alguma coisa sobre armas no meio. Daí ele fala, eu escutei essa frase Tony Stark há muito tempo atrás. Você tem alguma relação com ele? Ele fala, você é uma das criações dele? Você está me comparando a Tony Stark? É como coisa assim. Aí ele fica bravo, porque, meu, não sou nada dele. Ele quer liberdade. A ideia do Ultron é liberdade. Ele fala, meu, não sou nada de ninguém. Sim. Beleza? Só que não esquece que ele foi criado. Ele fala alguma coisa assim sobre armas e bom pagamento, alguma coisa assim. Não, eu não lembro da frase ao certo. Tanto que na parte da fissão que a gente comentou, a Feiticeira Escarlate fala que o Tony não vai destruir a visão, porque ele vai errar de novo, que o Ultron aprendeu com ele. Por isso que o Ultron acha que era maneira. Entendi. Porra, ele não consegue, no caso, depois dessa cena que ele rebenta o cara, ele pega o Vibranium, e faz nessa hora... até uma médica que fez o tecido do arqueiro. Mas antes disso, no começo, quando eles estão atacando a base da Hydra, se for falar do arqueiro, o arqueiro ele é atacado pelo Mercúrio. Ele fala, tem um cara aqui que tá atacando a gente que é um meta-humano. Entre aspas, ele falou. Modo resumido. Depois ele, uma hora ele tá descuidado, ele toma um tiro que atravessa o corpo dele. Depois o Thor até pega o corpo dele, leva ele embora e tal. Depois tem uma médica que tem um berço que é pra poder, com nanotecnologia, restaurar o corpo humano. Depois até restaura toda a parte do lateral do corpo dele, que fica um rombo. Nossa. Com uma abertura aqui, tipo, aqui na parte do lado da barriga, de uns 5 centímetros. Não, um pouquinho mais. É, mais ou menos isso. Mas 5 centímetros do lado, assim, da barriga. Nossa, já é um dano violento, mano. Mais ou menos um palmo. Não. Nossa senhora, tá... Depois piroca, ela consegue restaurar. Depois com isso, o Ultron leva o Vibranium pra ela pra poder criar um corpo nesse berço que ela falou no começo. Ele quer falar que não vai criar, mas eles usam o cetro do Loki pra controlar a mente dela. Ele usa o cetro do Loki pra controlar ela. Mas antes disso, quando eles vão pegar o Vibranium, eles vão num navio que é um navio abandonado. Sabe, como tem se fosse vários navios, um deserto mais ou menos. É como se fosse era um mar lá, só que secou. Depois tem vários navios ali abandonados, tipo um cemitério de navios. Depois, nesse navio, começa uma luta entre Ultron e Tony Stark, aí a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio contra os outros Vingadores. Tá, aí depois isso vem uma das cenas mais da hora do filme. O Hulk enlouquecido na cidade. Contra o Hulkbuster, contra o Tony Stark e o Hulkbuster. Mas durante lá o barco, eles começam a colocar visões. Por isso que vem aquela parte que eu falei da Viúva Negra, que ela começa a ver o passado dela. E do Thor falando. Ah, ela tentou me enfeitiçar, tentou me colocar uma visão. Acho que mentes humanas não aguentariam isso. Depois ele cai na visão. Capitão América também teve. Porque o Tyrion é no, na época dele. Na época dele, como se seria como lá, se ele não tivesse sido congelado. Depois a mulher fala, nossa, acabou a guerra, agora a gente pode dançar? Que ele prometeu, nossa, uma dança pra mulher. Aí depois, sim, que ela fala isso, o salão inteiro fica vazio. Que dó, cara. Esse deu dó, porque, mano, é bonitinho essa ideia dele. E tá na hora vindo, que a Feiticeira Escarlate vai colocar a visão no Gavião Arqueiro, tem uma cena foda pra caralho, que o Gavião Arqueiro foi muito bem usado, que ele pega uma flecha que ela abre, não tem uma ponta. Ela abre e ele, enfim, ele coloca essa, abre como se fosse uma garra em X. Depois gruda na testa da Feiticeira Escarlate e dá um choque nela. Eu acho que seria usado para TT as pessoas. É como se fosse um... É tipo uma flecha taser. Como se fosse um flash taser que ele colocou na tese. Ele falou, eu já passei por isso e eu não gosto de ser controlado. Nossa. Depois até o Mercúrio fica puto com ele e bate nele, tipo, manda ele longe. Depois ele fala, ele tenta ver se consegue atingir o Mercúrio. Depois o Mercúrio pega a arma dele e foge, fala, é melhor a gente sair daqui. Depois ela fala, não, eu quero terminar o trabalho. Depois de ter retirado essa flecha. Antes disso ele fala que vai acabar com ele. É, depois ela fala, não deixa. Eu vou acabar com ele que fez isso com você. Depois ela fala, não, vou acabar com o meu trabalho. Depois ela vai até o Hulk pra deixar ele enlouquecido. Mas eu acho que a gente esqueceu de falar uma coisa importante. A motivação da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio pra seguir o Ultron. É, porque eles estão do lado dele, né? Explica depois só, não, né? Não, explica antes. Explica quando antes deles irem pra esse navio. Pra Wakanda? Não, pra esse navio que é na África também. Ah, sim, tá, verdade. Quando ele está começando a construir os robôs dele, isso, que era explico. Isso, ele tá até na igreja lá e ele fala, vocês sabem por que essa igreja foi construída aqui no centro? Porque exatamente aqui é o ponto central da cidade. Ele é o ponto zero da cidade. E eles acreditavam que dessa forma ia ser a melhor forma pra que todo mundo tivesse a mesma distância pra percorrer até a igreja. Menos as pessoas morarem do lado, né? Até aí não ia ser a mesma distância. Não, mas tipo, todo mundo teria que percorrer a mesma distância entre as mesmas se morasse perto. É o ponto zero, não tem como ser mais longe. Se você mora numa casa do lado, não, você vai chegar mais mas rápido. Mas se ele colocasse no ponto 1, o ponto anterior... Não, ele tá falando no geral, que o ponto zero é o ponto que vai ser sempre a mesma distância, pra todos os lados. Em qualquer direção. Mas se você pegar uma no fim da cidade e uma do lado vai chegar primeiro. Tá bom, cara. É, não, mas no geral, se você pegar duas pessoas saindo do mesma distância, aí eles chegam, sim, ao mesmo tempo. É, mas isso se tá você falando, pegar uma do lado e uma do fim é do lado, vai chegar primeiro. É isso que ele quis dizer, você entendeu? Depois o Mercúrio ele fala que a motivação deles, que quando eles eram crianças, aconteceu um ataque lá na cidade deles. E com isso, quando eu tava correndo o ataque, a casa dele abriu no meio praticamente. A mãe e o pai dele caíram. Isso, desabou. Desmororou. Tá, a mãe e o pai deles caíram, eles estavam jantando, se eu não me engano. Que isso, eles jantando. Ele fala que ele conseguiu pegar a irmã dele e ir pro quarto. Enquanto isso ocorreu. E se esconderam debaixo da cama. Só que quando isso ocorreu, um míssil da empresa Starks entrou na casa, no quarto deles, só que não explodiu. Ficou ali na eles falaram que eles ficaram por 2 dias soterrados olhando o nome da empresa Starks. Não sabiam assim, se eles mexessem, se queria explodir ou não. Puta, negócio tenso, velho. Falei, mano, que medo, mas. Depois eles queriam destruir o Stark por causa disso. Agora ainda que sim. O Doom fala que os meta-humanos, eles foram os únicos que sobreviveram. Por causa da motivação deles. Nossa, velho. Que a Hydra tava fazendo experimento com vários humanos pra dar poderes sobre-humanos pra eles. E eles foram os únicos dois que sobreviveram. E foi uma boa explicação, já que eles não têm o X-Men pra poder explicar o poder deles. Sim, não tem Magneto, não tem mãe incógnita por aí, mas vai isso mesmo, tá certo. É um modo de contornar a ideia de não poder usar nenhum termo. Não pode usar mutante, cara. Pode usar mutante. É bizarro. Passando, aí vai chegar na cena. Ela é maior do que a do Trainer, do Hulkbuster? Ela é maior do que a do Trainer ou ela é só que a Nami? Maior. Muito maior. Pra você ter noção, o Hulkbuster, sabe onde ela se encontra? No espaço. Tem um satélite. Ainda que eles dão um nome feminino pra armadura. É Lilian, alguma coisa assim. Daniele, não é? Não, é Lilian. Não me lembro. É algum nome feminino. Depois, com isso, ele até, quando eles vão criar o Ultron, o Tony Stark fala... Então, você não quer ter que usar, por exemplo, fala um nome lá que só foi feito pra emergência. Você quer que tenha alguma coisa que proteja o mundo sem a gente? Que a gente possa descansar? Depois nessa hora ele chama esse daí e ele fica no espaço, acredito eu, pra se desse qualquer problema em qualquer canto do mundo, chegar na mesma velocidade pra qualquer lugar. Depois desce do espaço uma nave com inteligência artificial, que ela fica próxima ao Stark e manda peças pra fazer Hulkbuster ou substituir. Por exemplo, uma hora o Hulk atravessa um poste no braço. E ele fala, peças pro braço, por favor. Depois e ele tem uma mãozinha. Ele arranca o braço, que tá fudido, depois vem outras peças pra fazer um novo braço. Nossa, que esquema da hora. Depois com isso, uma hora, eles estão lá batendo, depois ele dá um soco no Hulk. Ele pega o elevador, joga no Hulk. É que aquela cena que é o braço dele ficar contraindo. É, fica contraindo. No outro, quando ele dá só aquele soco. Então, mas forte, foi nesse que saiu até o Tinter. Isso. Foi mal aí. Depois vem a cena que o Hulk sobe o prédio batendo no Tony Stark. Veio depois disso, que tipo, o Hulk ficou puto do Hulk perdeu o dente. Ele pega e sobe ele com os filhos, então, Tony. Foi mal aí. Não, esse daí dos vários socos, ele até para a mão dele. Depois ele contrai a mão e prende a mão do Hulk. Verdade. É outra cena. Que ele só dá um soco. Depois ele coça o dentinho. Depois disso, quando eles subiram o prédio, o Tony começa a voar assim. Depois fala: vê uma área onde não tenha ninguém. Essa área não tem ninguém. É um prédio em construção. Ele fala: será que dá tempo de eu comprar esse prédio antes de destruir ele? Então ele cai com o Hulk no prédio, batendo no Hulk. Depois daí o Hulk, quando ele levanta ali, ele tipo sai do transe. Depois ele só vê destruição em volta dele. Gente ferida e tal. Depois ele, puta que pariu, isso era o que eu sempre queria evitar. Uma coisa que eu ia perguntar sobre Tony Stark, é que boa parte do filme tá meio rodando em volta dele. Ele ignora as coisas que aconteceram no 3? Porque eu vi uma resenha falando isso. Ele dá uma ignorada ferrada no que aconteceu no 3. Então, ele não ignora na minha visão. No 3 ele destrói tudo e ele fala, vou criar uma coisa nova. Na minha cabeça ficou que não sou mais o Homem de Ferro. Fechou. Pra mim, eu não ia parar, eu não ia fazer outros projetos, mas só que não ia chegar a fazer armaduras mais. Na minha visão, acho que ele ia desistir daquela. Do que ele tinha feito até aquele momento. Ele ia fazer uma coisa nova, ia melhorar. Daí, mas se for nessa sua visão, ele ignorou completamente. Realmente, não tem explicação se ele tem armaduras, ele tem até um protocolo de proteção, de evocação, que ele fala pro várias armaduras, vem e ficam assim, ele começa a falar, as armaduras começam a falar, tipo, eu vou conhecer essa área, ela não é... Área de risco. É uma área de risco e tal. Uma inteligência entre aspas, tipo da MAC, que ele faz, a MAC 43... A última que pagou é 42, deve ser 43 pra frente, cara. É, que até que entre as uma hora pega a mulher dele no filme. Sim. Então, mas entre as uma interface daquela, só que só pra protocolo de proteção pras pessoas. Depois ele até joga um ácido no rosto de um desses robôs e tal, que é o rosto que é usado pelo Ultron, que tá bem verificado. Ah, tá. Porque ficou meio assim essa ideia, tipo, vou destruir tudo, já deu, parou, olha o que aconteceu... Pessoas, tipo, que nem aconteceu com a Pepper, com ele mesmo, que poderia ter acontecido, tipo, se a Extremis tivesse saído de controle dali, e ela ficou meio assim, tipo, parar. Mas eu acho que vai ter um próximo Homem de Ferro, quase falei Homem-Aranha. Quase. Homem de Ferro? Obrigado. Eu comecei a falar, mas parei. Você falou Homem-Aranha. Eu parei. Com uma aranha. O Homem de Ferro, por causa do final que... Você já viu que tem vários teasers. Um deles mostra o Mandarim. Que é All Hail to the King. Tipo, que o Mandarim verdadeiro vem... Tá bravo com aquele cara que se passava por ele. Sim. Ele manda uma mensagem na prisão falando, tô bravo com você. Não gostei. Tô puto. Não gostei. Deu ruim. Ficou chatinho. Vai ter um Homem de Ferro aí, 5. Não seria 4? Vai ter mais 2, cara. Oi. Até ter Guerras Infinitas parte 1 e parte 2, já dá tempo de os dois aí. Uma coisa que eu acho interessante é que vai ter o Doutor Estranho. Quer dizer, vão introduzir magia. Magia, isso que eu ia falar. Com a introdução da magia, pode ter esse outro filme com o Mandarim verdadeiro. Porque o Mandarim verdadeiro não usa magia, ele não usa tecnologia. E não tem nada no mundo da Marvel até agora que mostra magia. Até o Thor é colocado como tecnologia. Ele é um alienígena e as coisas que acontecem com ele lá é tecnologia. É mais complexo do que o ser humano pode compreender. Então, pro humano comum, o civil, ele é magia, meu, ele Sim. solta raios por um martelo, foi, mano. A única coisa que mostrou um pouco de magia são os truques do Loki. Sim. Sim, bem nesse naipe, sabe? Tipo, não é uma habilidade dele, tipo, um colocar assim. Mas ele ainda aprendeu com a mãe dele. Mas não tem nada explicando magia naquele mundo, introdução verdadeira, assim, tipo, isso é magia. Porque vai ser da hora, vai vir história estranha. Do Pantera, não vai? Alguma coisa assim? Vai, então por isso que eu tava meio na ideia, tipo, ó, será que apareceu o Wakanda inteira? Ou só foi aquela parte? Não, pá. Apareceu aquela mulher naquela caverninha ou nada? Não, só falou que ele saiu da Wakanda, só. Nossa. Daí ainda o Tony comenta, acho que com o Capitão América, que será que ele pegou aquilo? Assim, aquilo o quê? O metal. Mas então, na caverna, a única cena que tem de caverna lá é o Thor entrando no, naquele riozinho. Não tem nenhuma mulher. Nossa, mano, tipo, foi totalmente aleatório. É. Meu, que absurdo. Então, voltando... Pô, você confundiu o Thor com uma mulher barbada. É... Mostrou o Thor de poça, assim, cabelo longo. Não, só que tá, não é nem loiro, é tipo... É cabelo curtinho, cabelo curtinho, assim, eu lembro. Preto, sabe? É, estranho. Terem colocar essa cena aleatória no trainerzinho. Pode, né? Não tem nada que conta. Posso dizer o que que é? É uma cena que foi cortada do filme, mas na versão estendida vai ter. Como sabe é? Na versão de DVD? Que sempre tem aquelas cenas cortadas e tal, na versão estendida? É isso. Sim. Que vai ter, sempre tem isso. Depois eles acabaram falando, ah, não, isso daqui não precisa agora. É que tem uma mulher mesmo, assim, que parece com ela, que aparece na visão do Thor. Pode ser isso. Sim. Bom, depois da... Foi o Wakanda, foram pro cemitério Wakanda, de... Não, eles não foram pro Wakanda. O cara que tinha roubado... Ah, não, sim, Wakanda. Sim. Depois disso, depois dessa luta do Hulk, é a cena que eles estão fudidos e vão pra casa do Gavião Arqueiro. Que é que você comentou no começo do podcast, e tal, eles comentaram. O Gavião Arqueiro chega lá e ele fala... Ah, minha família... Eu sempre pedi... Com a ajuda da SHIELD, eu consegui manter minha família fora dos registros. Pra que eles não sofressem nada quanto, tipo... pessoas mal intencionadas contra ele. Quer dizer que eles estavam fora também dos registros que foram espalhados pela Viúva Negra no Isso. Capitão América 2. Tudo tava fora disso. Não tinha nenhum registro sobre a família dele. Que até o Nick Fury ajudou ele a esconder a família dele pra não ter nada. Não tem nenhum problema quanto a família. Tipo, de ninguém querer matar eles. Depois, naquele momento, a gente descobre que o Nick Fury fala assim... Estranho que a própria viúva sabia da existência. É que a viúva é amiga da família lá. Tipo, o Gavião Arqueiro, ele levava a viúva com ele pra ver a família. Sim. Mas ele falou que tá fora dos registros. A Viúva Negra, apesar de ser Scarlett Johansson, ela é a tia velha, cara. É tia velha. Ela até chega assim na... tipo, ela fala, vai se chamar Natasha? Natália, alguma coisa assim pra o filho que ele tava esperando? Aí é Natália, que aí ele tá falando que não, vai ser Nathaniel. Nathaniel. Depois ela chega, traidor. Tipo, perto da barriga da mulher. Traidor. Era pra ser uma menina. Ai, da hora, cara. Depois, quando eles estão lá, tem uma cena que é o Capitão América e o Tony Stark cortando lenha. Nossa. Depois, Os dois discutiram como sempre. Depois a mulher lá do Gavião Arqueiro chega pro Tony Stark. Ah, tem um trator nosso que não tá funcionando. O Gavião Arqueiro falou que você não se importaria. Que dá uma olhada. Ah, eu vou lá. Tipo, quando ele tá indo, ele vira, olha pro Capitão América. Não mexa na lenha aqui do meu monte. E vai. Não mexa na minha pilha. Na minha pilha. E vai andando. Nossa. Depois, quando ele tá vendo lá o trator lá. E o Fru chega e fala: tente não dar vida a isso agora. Nossa, a senhora arqueira, eu não lembro o nome dela. Espertinha. Tente não dar vida a isso agora. Depois o Nick Fury, nessa cena que tá, chega com os outros heróis, ele fala: antigamente eu tinha olhos em todos os lugares, ouvidos em todos os lugares. Hoje em dia, tanto quanto eu, quanto vocês. Não temos nada além de nossa inteligência, nossas forças. E uns aos outros. Eu não tenho mais informações quanto o que está acontecendo, só que a cada. O Ultron tentou pegar os códigos das bombas nucleares. Só que ele não consegue. Tem alguém na internet que está sempre atualizando os códigos para que ele não consiga pegá-los. Que isso seria aquela, tipo, opa, peraí. Quem tá fazendo isso? Depois eles vão, depois nessa hora eles dividem. Uma equipe vai pra até tentar pegar o Ultron, que eles, entre aspas, tem uma ideia que ele deve estar tentando evoluir, então ele deve estar lá com aquela doutora que tem o berço. vai o Gavião Arqueiro, Capitão América e a Viúva Negra pra esse lugar. No outro lado, o próprio Tony Stark, ele vai para o berço da internet, onde que passa todo tipo de informação da internet, que é um local físico isso, que é tipo, é o caminho universal, como se fosse o Marco Zero do mundo, da parte de horário. Cara, Luke vai lembrar, é a internet do South Park. Eu vou tentar uma coisa. Desliga, espera 10 segundos. Ah, a internet voltou! Ah, a internet voltou! É South Park, excelente aí, ó. É tipo isso. Depois, com essa separação das equipes, o Tony Stark, ele fala, quando ele chega nesse local, nesse ponto, pra tentar achar essa pessoa que tá mudando os códigos constantemente, ele fala, achar essa pessoa é como procurar uma agulha no palheiro. Ele fala pra umas pessoas que estão ali com ele, uhum, que é da equipe lá daquela empresa. Então, como você vai achar ele? Usando um imã. Só usar um imã. Nossa, velho. Então agora deixa ele nos encontrar. Enquanto isso, tá rolando toda a putaria. É nessa cena que rola a luta Capitão América contra Ultron, que leva, que eu tava vendo por cima também, teve uma luta dele aguentando firme contra Ultron. Vem Ultron. A cena da Viúva Negra vindo de moto falando, eu tenho que limpar, sempre tenho que limpar as suas sujeiras. Sim. Sempre tenho que limpar a bagunça dos meninos. A bagunça dos meninos. Que tá o Capitão América lutando contra o Ultron em cima do caminhão. Que estão tentando recuperar aquele... O berço que tá dentro dele, um Visão, que ainda não foi ativado. E depois com isso, o Capitão América junto com o Ultron vão dentro de um trem. Eles começam a lutar lá dentro. A Natasha e o Mercúrio se revoltaram contra o Ultron nesse ponto. Porque a Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate, ela lê a mente, entre aspas, da pedra do infinito. Ela vê o mundo sendo destruído. Que era a vontade do Ultron ali. Que era a vontade do Ultron ali. Depois ela falou, como você pode? Depois ela traiu ele. Depois ela ajuda o Capitão América dentro do trem, junto com o Mercúrio. Os dois tentam parar o Ultron. Depois, com isso, o Ultron sai pra ir embora. Enquanto isso, dois robôs do Ultron então pegaram um caminhão que eles estavam levando o berço e começam a voar. Nisso, a Viúva Negra pega o berço, consegue jogar desse caminhão, que ela conseguiu entrar quando eles não estavam vendo, e ela pega, joga o caminhão pra dentro da nave dos Vingadores. Sim. E quando ela vai pra entrar na nave, o Ultron pega ela pela perna. Ela vira até prisioneira dele. Enquanto isso, o trem que eles estavam dentro, o Capitão América, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, descarrilha. Nossa, mano. E vou com isso, o Capitão América na frente, assim. Tem como você tirar as pessoas ainda não sei se do caminho? Depois o Mercúrio começa a correr, tirando todo mundo da frente. E você, consegue parar o trem? Fala pro Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate se força pra poder parar o trem. Luxon, depois dessa parte, o que acontece? Depois daí, vem aquela parte que eles revivem o Visão, como a gente comentou no começo. Sim. Mas tá aí como o Visão falou que eles tinham que ir rápido pra ter o Ultron, eles voltam pra aquela parte da Hydra. Só que detalhe, eles na igreja, onde o Udo tava, ele deixa tipo um sistema que faz uma parte da cidade flutar. Pra virar tipo uma ilha flutuante, pra depois usar como um meteoro pra dizimar a humanidade. Nossa. E esse é o plano mirabolante do Ultron. Ele só descobre que o Ultron tá naquela cidade, que foi aquele local da Hydra, por causa que a Natasha, manda um código Morse pra eles. Caralho. E o Gavião Arqueiro escuta isso. Que tipo, isso foi uma desculpa do Tony pra tirar o Gavião de perto pra ele e o Bruce trabalharem no Visão, posso dizer. Não, procura em Mosa Natal se comunicar com a gente, fique lá olhando. Mas... Então, os dois ficam trabalhando no Visão. Isso. Que o Visão, ele é a versão aperfeiçoada do Ultron, sendo usado por ele, o corpo definitivo. Isso. Porque no final das contas, os Jarvis, que até agora nós não sabíamos que era, eu dei esse spoiler, olha que bonito. O Jarvis era aquela pessoa que tava mudando os códigos constantemente. Tipo, até o Tony Stark fala, a gente não sabia quem era, até que eu consegui encontrar os fragmentos dele na internet e reconstruir. E o Jarvis voltou, agora a gente vai colocar o Jarvis dentro dessa consciência desse robô. E aí que chega a cena que vocês também citaram no começo do podcast, que é trazer o Visão à vida com a consciência do Jarvis. Isso. E colocar a pedra, também conseguir colocar a pedra da mente no... A pedra já estava nele. Ah, não, já tá tudo certinho já. Ele só não tinha uma mente, o Visão. E o Jarvis conseguiu ficar no lugar. Tá ótimo, sim. Então a gente tá caminhando mais pro final já. Isso. Eu acho que já deve estar nas 40 minutos final, mais ou menos. Por aí. Já chega na parte onde eles vão na luta final, que vai ser quando eles tentam evacuar a cidade, que eles vão atacar lá o local. Depois tentam fazer uma missão pra evacuar toda a cidade. E eles descobrem que o plano do Ultron é mandar um meteoro contra a Terra e dizimar a raça humana. Só vai sobrar máquinas no final. Depois até o Tony Stark fica com aquela ideia. O que a gente vai fazer pro paraíso? Tem que ir mais pra frente. Quando eles estão tentando resolver, eles ficam no impeachment. Alguns falam, não, é 50 milhões contra o resto. Pera um pouquinho. Como que é? Impasse. Eu que estou falando, falo do jeito que eu quiser. Se você quiser falar, você começa a comentar agora. Ele que falou pra eu falar. Eu tô quietinho aqui com o gravador na mão. Fale então. O quê? Faça a pessoa certa, sabe falar. É um puto. Continue aí. Não? Continue aí. Por favor. Por mim. Não. Pode continuar, Luke. Ele que passou pra mim. Você acha que seus olhos me encantam? Não. Pode passar pra ele. Veja. Esses olhos lindos. Aonde? Não sei, eu tô tentando, tá? Vai lá, Luke. Força. Você consegue. Não, que fica. Eu acho que a viúva fala uma coisa. O Capitão América chega a discordar depois. Que a viúva fala que ali é uma cidade contra o resto da humanidade. Não tem nem o que eles pensarem. Que o Tony fala que o único jeito de deter aquilo é destruir na máquina que destruiria aquele pedaço de terra. Mas todas as pessoas morreriam. Aí o Capitão América fala, não, isso não é certo. É escolher a vida de alguns contra a de milhares, milhões, bilhões. E ele até fala, eu vou salvar as pessoas. Mas depois até a Natasha, ela fala, Viva Negra. Mas e a gente? Eu não falei nada, gente. Porque ele tá disposto a se sacrificar. Ao contrário. Ainda que ele fala, não, mas eu não vou sair daqui. A Natasha fala, não, mas quem disse que a gente vai sair daqui? É, tipo, ele tava disposto a se sacrificar pra salvar as pessoas ali. Mesmo tendo que morrer no final pra salvar o mundo. Então, quer dizer, nesse ponto em diante, começa a batalha final, então. Isso. Tem até aquela hora que tá todos os Vingadores unidos e ele fala, o Thor, isso é o melhor que você pode fazer? E vai chegar aquela renca de robô. O Capitão América falando, você tinha que perguntar? Você tinha que perguntar? Isso mesmo. Então aí, não precisa nem resumir, falar muito sobre a última batalha, porque ela é muito visual, então seria meio complicado narrar ela. O que vocês acharam dessa última cena? De luta, depois. Final, deixa pra depois. Foi linda. É, a parte de interação dos heróis, o que eles cobriam, parte de luta, o Visão fazendo, entre aspas, uma cobertura aérea, a Viúva Negra conseguindo bater em alguns, o Gavião Arqueiro dando algumas flechadas, a Feiticeira Escarlate conseguindo jogar um robô contra o outro. É, não tem nem o que falar, foi uma ótima cena. Só que a gente esqueceu de falar a cena que nós mencionamos no, eu acho que foi em off, que o Gavião Arqueiro fala, ah, eu poderia atirar nesse moleque, ninguém ia perceber. Que antes, quando eles estão tentando salvar as pessoas da cidade, eles estão matando os robôs que começaram a atacar cada ponto. Depois com isso, o Gavião Arqueiro tá começando a atacar. Depois ele salva a Feiticeira de Escarlate e pula com ela dentro de uma casa. Ele fala, ó, você pode ficar aqui em segurança, eu falo pro seu irmão te salvar aqui. Ou você pode se levantar, sair pra lutar e com isso se tornar uma vingadora. Você decide. Tipo, ele sai, começa a bater em todo mundo. Depois, quando ele vai ser atacado, a Feiticeira Escarlate aparece, salva ele. Depois, assim que salva ele e tal, ele fala, ah, tal área limpa. Depois, ah, mas tal área ainda tá bastante robô, vem cá ajudar. Depois o Mercúrio vem, pega a Feiticeira Escarlate, me acompanha aí, robô. Ele pega o arco, puxa a flecha. Eu poderia tirar desse moleque. Ninguém ia perceber se ele morresse agora. Ninguém ia dar conta. Ninguém ia se importar. Depois ele até fala... Que ia falar que foi o Ultron que pisou em cima. É. A última vez que eu vi, o Ultron estava em cima dele. Nossa, cara. O mais que legal é ele fazendo a cena de um arqueiro aqui. Você tem que ver a interpretação tão bonitinha. Oh, meu Deus. Alguém tinha tirado uma foto. Mas ninguém tem. Mas você pode fazer isso de novo? Pode sim. Não vou Relaxa. Fazer. Relaxa. Você ainda vai fazer. Espere só. Mas aí... Pergunta, vamos dar o spoiler fatal? Como o Ultron é derrotado? Isso é no final do filme. Ele não é derrotado até a última cena do filme. Eles conseguem salvar uma humanidade. Das últimas cenas. Não, última cena é do Ultron. Não, que mostra o Visão matando o Ultron, até depois passa pra nova base da Shield. Ah, verdade. Mas não é nova base da Shield depois do Visão? Não, que destrói tudo. Daí mostra, tipo, uma cena, o Hulk indo embora. Daí mostra o Visão conversando com o Ultron, que fala que ele tem medo de morrer, que é o último corpo dele. Mas antes disso, a gente tem que lembrar que na hora que eles estão ali tentando salvar todo mundo, aparece o Nick Fury com aquela nave do primeiro Vingadores. Sim, depois ele faz a extração das pessoas de lá pra salvar eles. E vem uma cena onde que o Ultron, ele tá dentro de uma nave, ele começa a cantar a música do Pinóquio. Ele atira contra o Gavião Arqueiro que tá salvando uma criança. Depois vem a cena do Mercúrio sendo baleado. Ele pega, levando o carro pra ficar na frente como escudo do Gavião Arqueiro, e ele é baleado quando ele tava fazendo isso. Ah, tá. Depois vem a evacuação do Gavião Arqueiro junto com o Mercúrio, que parece o Mercúrio caído no chão assim, cheio de bala, mas não fala se ele morreu ou ficou vivo. Enquanto o Thor e o Tony Stark estão fazendo pra destruir o meteoro, destruir aquele pedaço de terra. O centro do poder que tá segurando esse pedaço de terra. Depois o Tony Stark fala: a gente pode não sair vivo disso pro Thor. Pro Thor. Vamos lá. Eles conseguem destruir e o Thor cai no rio lá, tipo, meio que se afogando, entre as, tipo, afundando assim sem consciência, mas ele fica vivo. Depois com isso vem a cena do Visão e o último corpo do Ultron aparecendo. Antes disso, mostra o Hulk jogando o Ultron pra fora da nave. Ah, sim. Hulk... Era só o que me faltava. O Hulk, ele entra numa nave que é pra evacuar, ele pega o Ultron. Adeus. Nossa. E depois ele vai assim e ele vai embora. A Viúva Negra: ah, tem um sistema de camuflagem e tal, você tem que me ajudar, você tem que me ajudar a te achar, grandão. Ele desativa a comunicação de voz e vai embora. Nossa, mano. Porque ele não quer afetar ela. É, nem mais ninguém. Mais ninguém. Porque ele ficou todo o filme remoendo aquela parte que ele. Todo mundo viu a pior parte dele, do Hulk. Sim. Ela, tá no primeiro filme, ela vê ele se transformando e com toda a brutalidade em cima dela, viu? E literalmente. E vem a canção de Niná, tipo, que é a própria Viúva Negra acalmando o Hulk. Que começa a passar a mão dela em cima do Hulk e tal, tipo, tem aquela interação dos dois. Uma cena muito engraçada que quando o Hulk salva ela, eles falam: vamos fugir daqui? Depois: mas você precisa ajudar as outras pessoas. Depois o Hulk fala, o Bruce: mas eu não posso me transformar tal. Depois ela vai lá, dá um beijo nele e empurra ele no penhasco. Eu preciso agora do outro cara. Depois o Hulk vem, depois ela sobe no Hulk, eles vão até onde os outros heróis estão, nessa pedaço de terra. Depois o Hulk joga ela no chão. Ela rola assim, machuca um pouco, depois fala: acho que agora estamos kits, né, grandão? Mas conte a cena do Visão conversando com o Ultron. Então, foi bem aquela que eles ficam conversando. Ele fala: ah, não, eu sei que você tem medo. Não, eu não tenho medo. Não, sim, você tem medo de morrer. Quando ele fala isso, o Ultron parte pra cima dele. Nisso, o Visão usa a joia da mente pra destruir o Ultron. Puxa. Mas um laser, sabe aquele laser que tem o próprio Visão que mostra os HQs? Ele usa aquele laser pra destruir o corpo do Ultron. Mas antes tem toda aquela conversa assim: ah, você esqueceu que você se apieda muito dos seres humanos. Ah, e você só vê o lado mal deles, né? Tipo, eles podem ser problemáticos e mais, mas eles têm um lado lindo mesmo desse jeito, o Visão fala pro Ultron. Já ganhou pontos com o Feiticeiro Escarlate no futuro, bom lembrar. Ponto. Ele ganhou pontos quando ele salvando a vida dela. Salvando a Feiticeiro Escarlate. Ele pega a Feiticeiro Escarlate nos braços e salva ela. Já pegou, já tá. Então, tá feito já. Nessa hora eu pensei: ah, o casalzinho aí, ó. A danado. Espertinho. Então a gente chega no final do filme. Então, não tem muito no final. No final mostra a nova agência da SHIELD. Nova agência da SHIELD. Quer dizer, a SHIELD retorna. Retorna. Caramba. Depois isso retorna. Mostra. Que vai vir a guerra civil por causa disso. A SHIELD vai retornar e vai fazer a lei pra as pessoas, os heróis, se identificarem. É o catálogo? Não é o catálogo? Lei de registro. Isso, a lei de registro. Mas tem o catálogo, que é o nome disso daí. Que eles têm a lei de registro, mas onde tá todos os heróis catalogados tem um nome em específico. Eu não lembro, eu não vou lembrar, desculpa. Tá, aí só mostra o Tony, o Capitão e o Thor conversando. É, o Thor vai embora. Ainda que o Tony soa que ele odeia jardinagem. É que, tipo, quando o Thor vai embora, ele destrói parte do... Na parte onde ele tava, na parte da grama, depois, ó. Eu odeio a parte da plantas, assim. Tipo, ele faz, tipo, vem tipo a parte do arco-íris quando aquele teletransporte dele e faz uma marca nórdica. Queima no chão, né? Queima. Sim. Aí depois mostra a Natasha olhando pra parede. Depois fala, o Tony Stark chega, eu tenho muito trabalho a fazer. E o Tony Stark não, o Capitão América. E o Tony Stark foi embora. Tá, ela pega o Capitão América e a Viúva pra treinar os novos agentes da Gilda. Novos heróis, que é a Feiticeira Escarlate, que é a máquina de combate. É, se eu também vi, eu peguei um spoilerzinho que eles são chamados de Novos Vingadores já. Isso, Novos Que é Falcão, Falcão. Máquina de Combate, Feiticeira Escarlate, o Capitão América e a Viúva Negra. E o Visão, E o Visão ficou também. Quem vai precisar, quer não, eu preciso de um esquema. Visão, acho que vai ficar junto ali. E com isso, a turma tava esperando. Eu, pelo menos, esperei ele. Vingadores Assemble, tipo, reúnam-se, mas não teve. Durante todo o filme. Nossa, velho. Dá uma pegada legal, cara, nisso daí. E com isso, com toda essa linha aqui, toda essa abertura, que esse filme dos Vingadores II foi um novo começo. Tanto pra Guerra Civil, quanto pra Infinity Wars, Guerras Infinitas. Falou muito das pedras do infinito, deixou toda essa parte, até na cena pós-créditos, do Thanos pegando a manopla do poder. E falando, você quer fazer um negócio certo? Faça você mesmo, bem de snipe, não é? Faça você mesmo, isso. E com isso, deixou muita coisa em aberto. A Shield voltando, essa coisa do registro dos heróis, o Capitão América falando, o Tony Stark fala pro Capitão América, você vai descansar, não sei quanto. Meu tempo de descansar já passou 75 anos. Foi quando ele foi congelado. Tipo, não, eu não posso descansar agora. Não posso parar agora. Quer dizer, nós temos no final do filme uns Vingadores divididos. Não uma divisão traumática, mas uma divisão de qualquer modo. Sim. Tal. E chega ao final do filme feliz. Sim, com algumas aspas, mas feliz. Agora eu pergunto para vocês, amiguinhos. É a primeira vez que eu tô fazendo isso, mas se você for quantificar o fator diversão. Não tô falando do filme, tecnicamente. Diversão, de 0 a 10 pra vocês, Vingadores 2, A Era de Ultron. Quanto é? Duke, por favor. 8. 8 de 10. 8 de 10. O que você acha que tirou esses dois pontos de você? Será que eu sou chato, meu? Ok. Não, sério. Eu vi um monte de pessoa rindo. O Wesley rindo do meu lado, a Evelyn rindo do outro. E eu sério, olhando. tá. Tipo, é 8. 8 é uma nota boa. Numa foto, quase 10, cara. Pô, 2 pontos de 10. Foi uma coisa ou outra que você fala, não, podia ser menos assim, mais aqui e tal. São coisas, detalhezinhos que você pegou e falou, não, podia ser menor. Wesley. 9. Eu queria dar 10. Mas... E o que tira esse 1 ponto? O que tira esse 1 ponto é que o vilão é ótimo, mas o final, esses novos Vingadores, não convence. Tipo, eles deixaram, quiseram dar uma brecha. Tipo, eles poderiam ter colocado mais alguns personagens lá. Mesmo sendo heróis grandes, poderiam ter colocado mais alguém ali no meio. Eu não vou entrar no âmbito de que eu queria ver o Homem-Aranha, não vou entrar no âmbito que eu queria que, por exemplo, tivesse uma participação mais, por exemplo, Máquina de Combate. Mas será que acontece não deixar personagem, mesmo que não tenha aparecido no filme, aparecer ali, pra não virar X-Men 3 e ter no X-Men 3 mutantes apareceram que, nossa, é tal fulano, tal fulano. Não faz nada, mas tá ali, entendeu? Não, pra não ficar nesse naipe de filme no final. E eu achei muito zoado o final onde o Hulk some. Eu sei que ele tava preocupado com a Natasha, com ele se surtar de novo, mas ele, entre as, consegue se controlar. E a Feiticeira Escarlate que fez ele alucinar, não tá mais lá. Tipo, contra eles. Tá a favor deles. Por isso, não teria por que ele fugir daquele jeito. Vai dizer assim que ele criou um ponto de insegurança. Ele tem um ponto de insegurança ali e falou, meu, pera. Mas mesmo assim, ele com isso. O Bruce Banner, ele não é complexado. Ele é aquele cara, tipo, meu, se der um tapa nele, tipo, ele devolveu um tapa com um Hulk, meu, poxa, cara. Desculpa. Eu tenho que me controlar, poxa, ele fica todo deprê. Pô, não sei o que, pá. Então, ele tem essa ideia de complexo, saca? E eu não sei se ele vai aparecer no Guerra Civil. Eu não acho vai. Que ele não vai aparecer na Guerra Civil. Eu acho que ele vai aparecer em Infinity Wars, em Guerras Infinitas, sendo controlado pelo Thanos. O que acontece? Agora é uma parte interessante. Na Guerra Civil, ele e o Thor não aparecem. Porque os dois são personagens que desequilibram a balança. Sim. Se um tiver de um lado. Sim. Fechou. Fácil. Thor vai ter Thor 3, que é Ragnarok. Com certeza ele vai se ferrar no final. Ele vai morrer. Ele vai se ferrar no final. E no Guerra Civil, eu acho que o Capitão América morre. Esperamos que, na minha opinião, não. Você, Luke? Eu acho que não, por causa das pepequinhas on fire, que vai querer ver ele em mais filmes. Exato. Tem isso também. Tem que morrer o Capitão América. Eu não sei se é fanboyismo meu, o que que é. Não fanboyismo, mas como posso dizer? Fanboyismo. Não, que eu não sou fanboy da Marvel, mas tipo... Fangirlsismo? Eu... Não. Pra mim, o Capitão América tem que morrer pra fazer sentido a Guerra Civil. Senão, não tem sentido a Guerra Civil. Porque o ponto-chave... Tem dois pontos-chave pra mim na Guerra Civil. É o Homem-Aranha, toda a parte dele mudar de lado durante a guerra. Dele no começo apoiar o Tony Stark, mas depois ele vê as consequências do que tá acontecendo. E com isso mudar pro outro lado e lutar junto com o Capitão América. E o outro ponto é o Capitão América morrendo, sendo o mártir daquela guerra. Ele colocando o ponto final naquilo. Que a morte dele que coloca o ponto final naquela guerra. Sem a morte dele não ia continuar mais tempo. E o discurso do Tony Stark pro Capitão América morto. E... Então são três marcos. Não, o marco é dele morrendo e tendo o discurso do Tony Stark e o Homem-Aranha. Tony Stark é outra pessoa. É outro marco. O Tony Stark não é o marco. É o discurso dele ao Capitão América morto. É uma pessoa que veio. Ele que falou. Mas tem que ter o Capitão América morto ali pra ser esse marco. Caramba. Filho da puta. Olha a boca, que esse é um podcast de família. Falando em olha a boca, eu lembrei de uma cena logo no início. Que o Tony Stark... Do nada, peraí. Do nada, ele olha a boca e não lembra do negócio. Mas que foi medo. Isso que aconteceu. Que medo. O Tony Stark, ele tá voando quando eles estão lutando contra... Estão atacando a base da Hydra. Depois ele fala, tipo, merda. Eu não lembro direito o que ele fala, mas fala alguma coisa do gênero assim. Depois o Capitão América. Olha o que... Cuidado que você diz. Depois durante todo o filme, o Capitão... O Tony Stark fica falando... Você não vai falar pra eles com o jeito que eles estão falando? Olha a boca, hein? Tipo, mas o Capitão América mesmo fala: você não vai esquecer disso, né? Não. O silêncio do Luke. Ouçam o silêncio do Luke. Viu? Desse naipe. Mas é isso. Eu queria que vocês gostaram do filme. Fator filme. Vocês acharam que o filme foi bom? Melhor que o primeiro? E como eu já disse, em off, o filme, esse segundo Vingadores foi muito melhor que o primeiro. Por causa dessa questão mais adulta. Foi o que eu e o Luke discutimos. Sim, achei. Eu vou dar uma resposta mais curta pra você. E quanto à parte técnica? Tipo, não sei que vocês não são, pá, estudiosos do cinema, mas tipo, meu, dá pra ver que um efeito especial tá bem feito ou mal feito no cinema. Estilo em 3D? Só perguntando. Não. Não? Tinha alguma sessão 3D nos cinemas aqui? Tinha. Que vocês... Tinha não, filme? Né? Tem. Tem, né? Sim. Como filme? 0 a 10. 9. 9, 8... 9, 9, 9,5. 8,5. É um filme bom. Um 8,5, pá. Oito. É 8. Eu não gosto de quebrados. 8,753. Não. Eu nunca gostei de números quebrados por causa da escola, porque eu nunca consegui arredondar minha nota pra azul. Entendi. É um trauma. 0 a 10. 10. Firmeza. Então, isso aqui é a opinião de duas pessoas que foram assistir. Eu vou assistir. Quando der? Quando eu conseguir? Poder baixando pirado bem. Hell yeah! Então é isso, deixo vocês aqui com esses inúmeros spoilers. A gente contou o filme inteiro, né? Sim, foi nossa contação de filmes. Devia fazer isso mais vezes. Não cansa muito. Né? Eu podia escrever, só falar, não, pode ser isso aqui, não, beleza, tchau. Não, escrever, vamos falar. Então, viu? Viu como que é? Vamos convencer o Luke. Então, vamos escrever. Assim, não vamos escrever nem falar. Vocês que se virem. Cusão. Porque se eu for fazer com essa, eu deixo ele falando tudo de novo que nem foi essa vez. Ó, oh, nego esperto, hein? Filho da puta. Vai na boca, menino. Mas então é isso. Muito obrigado a vocês dois por estarem aqui. De nada. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast inteiro e que gostou, que achou a opinião deles válida. Pra quem já assistiu, dá um toque, fala com a gente no Facebook. Comenta o que você achou, se a gente falou muita merda, se a gente errou alguma coisa. Eu errei, pessoalmente. Dá a sua opinião. Manda um e-mail pra gente, que bonito. Não temos um e-mail ainda, que eu não vou lembrar agora, mas temos. Está lá no post, que eu vou colocar. Vou lembrar de colocar agora. Ou não. Ah, não, é verdade. Fala com a gente no Facebook. Fala aqui nos comentários do post. No post dá pra fazer comentário pelo Discos. Tá lá, teu Discos bonitinho pra você fazer. É que bonito. Então é isso. Obrigado a você que baixou. Obrigado a você que foi um Vingador e foi até o cinema. Obrigado a você que comeu pão com maionese, porque pão com maionese na chapa é muito bom. Yes! Valeu e bye! Falou! Tchau! Adieu! Hasta la vista, baby. Eu não vou falar outro. Daiane não falou. Que dó. Que dó.